Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou o Dante. Eu sou o Crest. Eu sou o Marcos Deck. Opa, era o último, desculpa. É que eu não vi, entendeu? Eu não sei se deu pra entender aí que é o Magari e o Marcos, mas... Eu já era. Aqui não precisa ver pra... É porque pra criar o clima do que a gente vai ver, a gente deixou tudo no escuro, então a gente trombou aqui. Inclusive, o Mônio não viu na agenda dele, por isso que ele não tá participando, né? Hashtag Mônio perdeu. Mas legal que é tão temático que vai todo mundo ouvir. Olha ninguém só. Ninguém vai ver nada. Então, hoje... Que aí, pra... vai ser com áudio descrição? É meio que isso. O áudio descrição é pra surto. Na verdade, esse é um podcast, esse é um programa histórico, porque a gente vai pela primeira vez mostrar pro ouvinte uma tecnologia avançadíssima, no qual ele vai saber exatamente como que um certo herói vê desenho animado. Olha só, que beleza. Mas é que, e além disso, é histórico também, porque temos a junção de dois sites, né? Puxa, crossover. Olha crossover. Só. Tá o pessoal do Cozinha do Inferno e Aracnofã juntos, né? Que na verdade é a mesma equipe, mas a gente finge que são duas. Não misturo com essa gentalha, não. Guerra civil. O Marcos de um lado e o Magari do outro. Por isso que eles se atropelaram na abertura, né? Ah, é time Aranha e time Atrevido. E o time Atrevido não vê muito bem, sabe? Eu sou mais o Aguinaldo porque ele é do time ótimo. Nossa, Deus. É, tá vendo? Isso, Magari... me dá coisas, eu sou do Chapatinho. O Magari e o Marcos são, eles são nêmesis, né? De piada ruim. Exatamente. Vai ter um combo, então. Então, e pra comemorar aí a volta, né, da série do Demolidor, que hoje, no dia da publicação desse programa, está estreando a segunda temporada. Que eu espero que vocês estejam assistindo a temporada e não ouvindo a gente. Deixa pra ouvir depois. Pausa agora e assiste. É, por causa disso, falaremos de dois episódios, finalmente, da série de 94, onde o Atrevido aparece. Chega! Happy and Joy No More. Não, é fun. A diversão e alegria. Nossa. Então, e Dante, se o pessoal quiser, o pessoal que vai assistir junto com a gente aqui, aonde que eles conseguem esses episódios pra assistir? Bom, eles têm duas opções. Eu vou na ordem anticronológica. Eles podem procurar o DVD Demolidor vs Homem-Aranha. E se caso você for um arqueólogo de séries e filmes, você pode talvez também procurar o VHS do Demolidor vs Homem-Aranha. Mas se é Demolidor vs Homem-Aranha, tinha que ser. Não é DVD, é DVH. Ok, mas. Só isso, continue. Eu só queria dizer. Eu fiquei processando o tempão, eu entendi na hora que você falou continue. Poderia ser um D não VD, né? Nossa senhora. É um combo. Então, pra quem não conhece esse estilo de programa nosso aqui, normalmente os Tweep Views, eles têm um tema um pouco mais variado, né? A gente pode comentar revista, alguma coisa assim, mas às vezes a gente comenta vídeos. E quando é assim, basicamente o que a gente faz é todo mundo dá play ao mesmo tempo e fica falando abobrinha enquanto assiste, né? Às vezes é sobre episódio, normalmente não é. Geralmente sobre Star Wars. Pois é, né? E posicione aí no DVD, na parte certa do episódio. O VHS. No VHS. Desculpa, Presto. Presto, cuidado pra não mastigar, hein? Presto é um arqueólogo aí, que o Dante citou, que vai atrás do VHS. É, essa, infelizmente, não saiu naqueles VHS da Spider-Man Collection, né? Não, parou um episódio antes, exatamente. Olha só. Muito saiu bem. Nas... Duende Verde, aí teve o Homens Foguetes, aí o próximo seria eles. Mas aí parou. Saiu na Daredevil. Se tivesse 17 Collection, episódios, né? É, ninguém viu. 17 fascículos, né? Se fosse 17, tinha eles dois. Bom, então eu vou fazer a contagem. 3, 2, 1, play. Na palavra play, todo mundo dá play mais ou menos junto. E aí vamos acompanhando. Certo? Certo. Então, 3, 2, 1, play. Então, a velha abertura em 3D. Eu tenho saudade pra caramba desse desenho. Mas eu só vi ele quando eu era criança, então eu não lembro quase nada. Mesmo se eu tivesse visto ontem, eu não lembraria, né? Imagina criança. É isso que eu Eu estou revendo o áudio original. Eu tenho mais lembrança dos últimos episódios. É assim, eu lembro de algumas coisas, né? Mas como eu via na televisão, criança e tal, eu tenho vaga lembrança, né, das coisas. Eu lembro do Sergei falando do... Ah, novidade. Ah, você lembra de quê? Eu lembro do Homem-Aranha lutando contra o Sergei Kravinoff, que é o Kraven. E ele fala, Sergei, que nome ridículo. Achei que era alguma coisa mais comum, como não sei lá o que, o Eric. Aí eu falei, olha, Eric. É uma das poucas coisas que eu lembro. Ah, Sergei, Eric, tudo igual. Oh. Ah, é o capítulo 6 dos Pecados do Pai. Às vezes até mesmo perigoso. Exatamente. É porque nessa temporada aqui o foco era os pais. Descobrimos como todos os episódios tinham alguma coisa a ver com o pai. Esse homem começou o especial Dia dos Pais. Que um cidadão pode é o ano dos pais, né? É os episódios. É, olha, o Peter Parker de óculos. É o clone dele. Oh, meu Deus, o Peter está sendo acusado. Excelência, meu cliente é inocente e solicita a liberdade para poder provar. Quem que é o seguinte? Nossa, mas... Eu ordeno que o acusado fique detido sem fiança. O que você falou, Presta? Quem é o ceguinho loiro? Nossa, olha que rápido. É como se eu tivesse caído num filme de terror. Eu poderia usar meus poderes para fugir, mas teria que revelar que sou o Homem-Aranha. Quem será o advogado cego? O único advogado cego de Novo Horizonte. Mas esse é loiro. O único advogado, né? É o único advogado, né? Porque o Fog não conta, né? Meu Deus, cortaram os dois braços do Peter, olha lá. Que absurdo. Pelo menos não prenderam igual no desenho de lá, dos anos 60 lá aqui. Prender, deixa o braço livre. Olha uma coisa, se tem três guardas na cidade, como... quem tá dirigindo os carros? É tudo contratado. Eles estão terceirizados. É tipo do Jurassic Park lá. Automático. As coisas estão acontecendo tão rápido que não dá nem pra comentar. Pois é, essa série ela é bem rapidinha. As coisas. Fora que esses episódios são contados fora da ordem, né? Cronológico normal. Pois é, né? Já começou ele sendo acusado ali do nada, sendo julgado. Estamos vendo de novo a mesma cena. As explosões são bem feitas. E os policiais de Nova York com armas de raio, né? É muito fácil de comprar. Cara, essa censura é muito zoada, né? Vamos colocar armas de raio. É, aí é zoado, mas acho que mais zoado era no J. Joe. Todo mundo era do exército, né? Ou no Rambo, lembra? Na verdade, a minoria era civil, né? Que tal uma entrevista? Eu tenho mesmo umas perguntas. Quem é esse maluco falso e como eu acabei preso nessa confusão, afinal? Acho que tudo começou quando um homem chamado Richard tudo Kiss começou me nada pra me oferecer um serviço. Flashback. Quem será aquele maluco com aquele cinto estranho? No... Meu Deus, não faço ideia. Olha, outro Peter Parker de mullet. Ah, esse é o Ben Haley nos Anos Perdidos. É. A cena da prisão dele me lembrou do Ben Haley. Meu pai. Do Peter sendo preso também, na época do clone. Nos Anos Perdidos, o Ben Reilly ele tinha o cabelo grande, mas naquela história ele estava sem a barba, com a barba por fazer, mas não significa que ele sempre ficava assim. Ele ficou surpreso agora de ser o Wilson Fisk, o pai do Richard Fisk. Eu não entendi qual foi a dúvida dele. Richard Fisk, quem será que é o pai dele? Meu Deus, achei que você tinha esse nome porque você estudava inglês e espanhol, né? Eu vou arranjar um passo de segurança para você. É afetadaço essa cena do Rei do Crime com essa flor. É, ele fica floreando demais, né? É só você colocar o seu futuro. Ele ia colocar no cabelo, sabe? Essa mãozinha de fazer coxinha. Estou arrasado com elas num piscar. Mãozinha de fazer coxinha. Era um ótimo. Mal de comer, coxinha. A maioria dos clientes da Fisktronics era da defesa e utilizava Fisktronics. Tecnologia de ponta. Não que eu tivesse visto algo de tão confidencial assim, como os sistemas de operação de defeito de tiro. Não que eu tivesse visto algo de confidencial. Aquele foguete que eles lançaram lá era escondido, sabe? O Peter tava de costas. É que ele tava de costas, não ouviu, não viu. Mas a melhor parte era, eu ganhava dinheiro suficiente para fazer que trabalhinho, né? Eu vou, coloco um disco, coloco uma placa, tiro a placa. contratei você quando você era só um garoto saído da rua. Demissão, vai ganhar mais outro lugar? Nunca! De traidor! E por todo o meu trabalho você faz isso comigo? Você não pode se demitir, porque já está demitido! Jameson, eu nunca vou esquecer você. Não importa o quanto você não pode se demitir porque já está demitido. Você vai voltar se arrastando. Guarde bem as minhas palavras. Você vai se arrastar pelo chão como... Peter, como ele encarou a notícia? Eu não acho que ele vai chorar à noite por ter me perdido. Magari, você que comentou, né, que dói dizer, mas você está reassistindo e a animação... Acredito francamente que ele gosta. Na época não era ruim, não, né? Mas ela vai dando aquela envelhecida, né? Vai envelhece. No dia seguinte foi tudo rotina. Ah, acho que a pior parte desse... desenho são as partes em 3D aqui. Mas o 3D é nos primeiros episódios, depois ele para. Principalmente o cenário de cidade. Mas é aqueles que ficam repetindo as cenas todas as vezes. É, esse daí é o episódio 33, eu acho. E tem essas cenas em 3D, é metade da série já. Já teve. Já teve umas 3 ou 4 cenas repetidas de outros episódios. Quando ele disparou o sinal, o sentido aranha dele, que ele tava, ele tinha acabado de pedir um cachorro quente, imaginei que na verdade é porque o cachorro quente ia dar uma dor de barriga desgraçada nele. É o preço, você lembra das Spider, nas Spider Super Stories? Ah, é verdade. Você lembra, Magari, nas Spider Super Stories a gente viu que os cachorros quentes lá eram extremamente caros, né? Ele foi pagar aí o cachorro quente e o sentido de aranha. Era um saco. Saco de dinheiro roubado do banco. Sentido de aranha não, né? Sentido de, sei lá, zona negativa ou zona do. Alguma coisa do Doutor Estranho, né? Porque o sentido de aranha ele faz um efeito visual aí violento. Sentido de xerox. Sentido de aranha quando ele usa drogas. Sentido de aranha matricial. Nossa. 90% do povo não entendeu. Dos adolescentes. Quem se importa com a adolescente? Só os que usam VHS, né? Pois é. Ele tá assistindo VHS. Ô, Presto, não esquece de rebobinar. Não esquece de rebobinar a fita na hora que acabar, não. Tu vai pagar a multa. Paga a multa. Agora finalmente achamos o traidor. Você. Eu não sei do que está falando. Eu não sabia nada. Nossa, eu tô tonto. Isso. Acontece chega tanta coisa nesse desenho, não para de. Você me conhece. Eu não daqui você a tá pouco acostumado. Eu vou cair aqui. Você tá acostumado com o Ultimate, né? Principalmente a primeira temporada, que você adora. Então. É, então. Toda hora para explicar o que tá acontecendo. O pior é que acontece coisa pra caramba, meu. Eu tava assistindo mais cedo. A hora que. Parece surpreso. Que não, tava terminando o primeiro episódio, eu tô assim, caramba, é 20 minutos só? É tá parecendo um episódio de série, sabe? Tanta coisa que aconteceu. Antes, então estamos quentes. Meu nome é, que é igual as revistas antes. Sim. Hoje em dia o pessoal é acostumado com bandes que acontece. É o extremo oposto, né? Episódio de 20. Então, até acabar, eu sou o seu homem. Se você me quiser. Frase solta. Atrevidíssimo, né? Ó, o joelhinho ali, ó. Ainda pega na mão. Ih, pegou na mão. Cara, o que tá acontecendo? Caramba, os dois joelhos encostando. Eu sou seu homem e pega na mão. Eu sou seu homem se você me quiser. Aí o Peter fala. Peter fala, já vai me chamar pra assistir filminho. Ah, não, por favor. Caramba. Oh, um monte de ciclope. Eu ia falar que era o Paladino, né? Nossa, é mesmo ciclope, cara. Ciclope pobre, cara. Tá sem leite. Pra que os caras usam viseira? Aquele, como é que é? Quartzo Rubi, né? É que leite de Quartzo Rubi é caro. É caro, né? É muito caro. Os caras só pagou a primeira parcela do cosplay. Só que você põe o celofane lá que resolve. Agora voltou para o tempo atual. É, exatamente. É. Homem sem nariz. É o Lord Voldemort. O Morbus careca. É o Curirim. Bom, a Hello Kitty também não tem nariz, não. Pode ser o Kevin Bacon. sobrou muito ar. Tipo assim, não sobrou muito ar e você fica se debatendo, né? Fica mexendo, ofegando, respirando rápido. Acabou o ar, 5 segundos. De... Eu não consigo respirar. Perdeu até os dentes. Ah, voltou. É, é só o Buscema que desenha. Por isso que o Mônio não apareceu. Especialmente depois do que você contou sobre os pais dele. É o Homem-Aranha. Ó, oh, quem sabe? É o Ciclope. A visão do Ciclope. Tá todo mundo de uniforme trocado aí nesse lugar hoje. Aonde ele foi? Vem aqui. A dublagem é interessante. Deve ser divertido dublar. Agora aquela parte que eles lutam. Exatamente. Luta. O Peter tava desmaiando, agora ele levantou, que eu acho que sobrou de novo, um pouquinho. É porque sobrou um pouquinho de ar, hein? Murdock me mandou tirar você. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Ah, tá explicado. Mas se você chama Atrevido, por que tem 2D no peito? Detesto discussão. Ah, tá. Há dois homens atrás da placa. Aí só lembrando que no DVD, se você tá vendo pelo DVD, eles arrumaram o Atrevido, viu? Pois é. A gente usou o Atrevido aqui porque é mais legal. É, mas muito mais legal. Muito mais legal. Ainda mais que ele não fala assim, eu sou Atrevido. Ele fala, eu sou o Atrevido. E é dó. Porque quando ele tá na identidade secreta, eu sou o seu homem, então. Onde é que você vai? A noite é uma criança, muito trabalho. Não, fazer. A noite é uma criança. Cara, ele tem muita frase com duplo sentido, esse herói. Ele é muito atrevido, né? Ali não vê maldade disso, não. Não, né? Os olhos do mundo. Ó, já tá aí. Então, o que achou do meu amigo? Com o uniforme por baixo. Cara, olha a frase solta. O que você achou do meu amigo atrevido? ele passou a mão na minha bunda, mas tudo bem. É engraçado que é tipo assim: a noite é uma criança. Aí passa 2 segundos. O que você achou do meu amigo atrevido? É exatamente o mesmo. Sai andando pela sala de penhoar, né? É, acho que o pior é o uniforme dele por baixo. Bem visível. Só falta aparecer os 2Ds. Tipo, ele acabou de conhecer o cara, já tá contando a origem dele. Melhor que é Mom Pops dele, não sei o que, é a dublagem. Que tanta. Muito bem, crianças. Aprendam direitinho inglês, tá? Cara, o que foge? Tipo, faz a curva depois de roubar e já tira a máscara e já tá. O Homem-Aranha, do filme do Sam Raimi. Tira a máscara num beco que não tem saída, né? Cadê o Stan Lee? Que absurdo. Acabou com o heroísmo dele. Tá vendo? Ele não queria mais ver o que o pai fazia. Descaracterização dos quadrinhos, total. Cadê as tartarugas ninja? Cadê o velhinho que ele salva? Papai fez uma promessa. Lei do Clemmy. Ele estava a caminho da polícia quando. Mas é um trapalhão, né? Gente, é todo mundo zoado nessa família. Tá o filho, tá o pai. É que ele não viu. O pai é mais cego que o filho, cara. Meu pai nunca mais foi visto. Você sabe quem é esse tal? Você viu? Ele nunca mais foi visto. Claro, porque eu sou cego, seu idiota. É, você é suspeito pra falar. Ele nunca mais foi visto. Na verdade, o pai dele está vivo ainda. O pai dele que preparou o café, né? O rei do crime é o maravilhoso. Cara, o cego mexendo na lareira vai botar fogo no apartamento. Ia ser legal se o tipo assim, ó, Peter, se você quiser ficar aí, eu vou ir dormir, tá? Fica aí. Aí ele vira, aparece o pai dele, então ele sempre conta essa história, mas o assim. A hora que ele sai de roupa, ele foi vestir algo mais confortável. Contei como o acidente me modificou. Peter, eu vou dormir, mas a porta está destrancada. Parecia aguçar todos. Boa noite, né? Parece a... Esse cara tá dublando, parece o cara que dubla lá o... Era tudo tão novo, o paparazzo de Schwarzenegger no Simpson lá. Então, eu não vou. Um homem chamado Stick. Estique sua mão. Eu gostaria que o Gandhi soubesse tudo sobre seu esforço. Eu não lembrava que aparecia o Estique. É, o episódio é basicamente a origem do Demolidor inteira. De maneiras que eu nem sabia que existiam. O na legenda do filme quando a Electra chamou ele de Bastão. Nossa, e o filme é tão bom, né? Pena que só isso que estraga. O atrevido. Eu sou confiante e destemido. Olha só, um defensor. Porque eu não faço nada de demolição, então não vou chamar de demolição. Gracioso. Não, gracioso é o Galactus. Audacioso. Meu maior inimigo. Ah. Ele vai pagar pelo que fez aos inocentes. Mas maior, é maior por ser pai. Grande ou maior por ser gordo? É músculo. Não é gordura, não. Não é gordura. Opa, desceu. Ele é o homem minhoca, cara. Ele desceu igual cobra. Ele desceu igual nosso prédio de papelão. Cobra, eu falar, parece o cobra. Se arrastando. Agora, May, vamos fazer isso. Caramba, esse Novo Horizonte cresceu pro caramba, hein? Ora, Ana Watson, é, papelão tá que sobra, dá pra fazer bastante prédio. Papelão. Aqui não aqui, eu não lembro de ter chovido na série, senão eu ia derreter tudo. Sempre longe quando May precisava dele, e agora isso? Essa Ana dessa série é bem chata. As pessoas fazem comida e guarda a panela, não lava, guarda a panela na geladeira. Que feio, cara. Que absurdo, né? Que absurdo. Ninguém faz isso. Ninguém. Talvez onde está o problema. Dessa vez não é piada com o Demolidor. Morreu. Morreu. Ah, não, droga. É comer os kibes lá, os coxinhas do Rio. A bota da Mary Jane parece bota de super-heroína, né? Legal que ela não tira essa bota. É a flama. É a flama dos 50 episódios. Toda vez que eu tenho que usar, eu fico eternamente grato. A flama dos seus incríveis amigos. Caramba, o Peter é um cara extremamente discreto. Tem um policial na porta da casa. Eu falo assim: tem um policial na porta da casa. Aí ele abre a tampa do bueiro no meio de três viaturas, sei lá, e sai correndo, arrasta a tampa, faz um barulhão. Três policiais surdos, né? Deve ser um dos policiais falsos que eles colocaram lá. Você vê que a hora que ele pegou o uniforme do guarda-roupa ali, do armário, é um uniforme de uma criança de 5 anos. Pois é, tá esticadaço aí. Ele estica muito. Espera um pouco. Isso parece interessante. Não é hora de jogar videogame agora. Facebook? O que é isso? Eu sempre achei interessante isso. Do CD, em vez da caixinha do CD? Só o CD, né? Eu sempre achei interessante essas máquinas que o teclado, cada tecla tem, tipo, 10 centímetros, sabe, de largura, cada tecla. É quase meio teclado, né? Pois. Ia ajudar bastante pra digitar no celular. Tá pro 78. Você exatamente. Consegue digitar com as duas palmas, né? Batendo, igual um tambor, né? Escuta, eu não quero lutar com você, mas se você não parar de balançar e começar a ouvir, eu... Olha lá, resolveram mudar o episódio. Não serve na história, não. É arma de raio, bazuca de raio, tem estilingue de raio também. Pois é. São descendentes dos Stormtroopers. Já chega, agora é minha vez. O Homem-Aranha tá escalando, seguindo em linha reta pra cima. Gente, mira um pouco acima do que você quer. Você vai acertar. Ah, o Stormtrooper tem a desculpa de não acertar, porque não dá pra ver nada naquela máscara, né? Dispare o detonador já, é pra isso que viemos aqui. Ah, eles também, eles estão com esse vidro aí, que não dá pra ver. Exatamente. Por isso que os outros lá estavam sem a viseira. Ah, a gente não consegue ver nessa pasta. Perceberam que alguma coisa tava errada. É que é interessante que o bastão do Demolidor é tipo o bastão mágico do Goku, né? Ele aumenta e diminui de tamanho. E quem é mesmo esse rei do crime? Para o Homem-Aranha! Mas que ótimo! Nós vamos queimar as provas e você também! Homem-Aranha, fique bem aí, irmão! Todos tenham fora daqui! As bombas de fogo vão explodir! Talvez eu possa. As bombas de fogo? As bombas de fogo. Bombas de fogo. Eu achei que era bomba de água. Oh, viu? Explodiu e agora pega fogo. Corre. Tem napalm, né? Dentro daquela caixa. Continua no próximo episódio. Homem sem medo. Homem sem medo versus homem sem nariz. Que nome criativo, homem sem medo. De onde foi que eles tiraram? Aí é o bastão mágico. É o bastão mágico. Obrigado. Uma vara de pescar. Já ele sobe lá no tempo. Mas já ele sabe lá no templo do Carinho. Antes que ele derreta qualquer chance de limpar o Peter Parker. Tá aqui, não, né? Seria bom que você perdesse já isso. Faz tudo. Caramba, o Demolidor tava escalando a parede ali. É igualzinho na parede. Ou inveja. Ele ficou cego, sabe? E cego sobe em parede. Ok. Ah. Porque é assim que funciona. É assim. Isso é desculpinha, né? A hora que o Demolidor tava perguntando o que ele queria ajudar o Peter Parker, ele... Espero que esse software ainda não tenha fervido. Ele o quê? Só passou a cena do primeiro episódio do Lagarto lá. Ele reclamando que vai no esgoto. Ah... Então, eu ia falar que ele dá uma desculpinha, né? Que o Demolidor perguntar por que você quer ajudar o Peter Parker? Era porque ele sempre tira foto do meu lado bom. Nossa, Deus. Como você vê, tal, cada um vê de uma forma diferente que o dos outros, não sei o que. Ele tá justificando, né, as opções particulares dele. Nossa, ele colocou onde esse disquete? É. Pior que o Demolidor tem o olfato aguçado. Eles falam disquete, mas é um CD. É disquete, é um disco. É um disco pequeno, é um disquete. Dentro do disquete tinha um disco. Eu lembro uma imagem que eu fiz uma época dessa cena dele entrando o CD, falando, eu encontrei isso aqui com os filminhos. Dentro da caixinha preta do disquete era um disco. Oh, se fosse hoje em dia, ia ser agente da SHIELD. Exatamente. Não existe mais agente federal, não existe mais nenhuma agência além da SHIELD. Acho justo, nos anos 90 era mutante pra todo lado. Agora são SHIELD. Agora é da SHIELD. Quem é o cara de terno vermelho? Qual o envolvimento do Fisk? Por que você está apressando o julgamento? Nossa, quantas perguntas ela vai fazer? Pois é, né? Calma aí, filha. Uma de cada vez. Recapturarmos Parker. Você está fora da sua jurisdição. Agora se manda, eu vou recomendar uma repreensão. O edifício Chrysler de papelão? Como é que aguenta o rei do crime, né? Foi de papelão. O meu plano de enganar o Peter Parker está dando certo. Errado, o Peter Parker escapou. O quê? Todos. Com o Parker à solta, o esquema todo pode estar em risco. É pior do que o senhor pensa. Dê uma olhada nisso aqui. O Smite nessa série é muito de paraquedas, né? Quem está vazando a informação? É tudo culpa sua. Foi sua péssima ideia. O Smite. Vocês caras. Mas os federais. Não é bem para cada. Parecia a melhor forma de fazer. Foi? Cumprir contrato, né? Estamos sendo mais espionados agora. E nesse exato o Smite da série não é para paraquedas. Mas compara também, mas não é quedas. A tia do fugitivo desmaiou. Um raio de luz através da escuridão. Será que o Parker vai ser bastante burro para... Se o Parker vai ser burro, tá respondido. Imagina. Podemos ter perdido o disquete dos dados, mas teremos Parker. Senhor Murdock! Parece que o lugar ficou só para mim. Vamos ver o que as notícias vão dizer da nossa pequena fogueira dessa noite. A tia de Parker teve um desmaio e foi levada às pressas ao Mercy Memorial. Olha, tá tentando se redimir? Nossa. Trouxe esse cara aparece de todo lugar. Pois é, trouxe um filminho para assistirmos juntos. Eu tenho que ver o apartamento dele é um por andar, você viu? Ganha bem. Agora eu não posso perder tempo. Se alguma coisa acontecer a ela, eu acho que você não tem ideia do que é. Bem diferente do apartamento da série. É, bem diferente. É que aqui ele já tá advogando faz tempo. Caramba, mão no ombro. É. Eu já sou seu amigo faz tempo, há 5 minutos. Há um episódio, Susan. Eu não serei visto. Amigos à primeira vista. Quer dizer, não no caso do monitor. O Mônio acabou de mandar uma mensagem aqui. Droga! Tá usando droga, Mônio? Bem, ué, pode entrar. Estamos a 6 minutos do segundo episódio. Esse Peter, o que ele faz a May passar é imperdoável. Eu não ligo qual é a encrenca dele. O lugar dele é aqui com a tia doente. Se eu fosse Peter Parker, nem cavalo... Eu não ligo que ele tá preso. Eu juro, tá às aqui. Vezes acho que a May estaria melhor se pegasse o Peter e o prendesse para sempre. Tia Ana, já chega. Eu não vou mais ouvir isso. Mas o que deu nessa menina? A Mary Jane não... Caramba, esse Harry é... A Mary Jane não gosta de ver isso aqui. Você está bem? Calma. Gostei mais dessa dublagem. Bem melhor. Os dados no disquete provam que o meu cliente é... Eu vi, eu mesmo avaliei todos os dados. Vamos só dizer que você tem umas pessoas que importam com ele. Preciso de um recibo. Você vai jogar um frisbee. O tempo é fundamental, Sr. Murdock. Meu pessoal está seguindo o Parker. Eles podem atirar se eu avistar. Uma razão bem forte. Eu tenho que tomar providências imediatas. É, dá uma gastura do povo colocando o dedo no CD assim, sabe? Não é verdade? Numa hora dessa já sim. Perdeu toda a informação. É. Né? Pôs no bolso, não descuida. Pôs na cueca do aranha. Pois é, né? Cara. O Dante falou que pôs no bolso, vai falar que colocaram em lugar pior. Não aparece mais que 3 policiais mesmo, né? Você tinha alguma dúvida? O que você está fazendo aqui? A polícia está em todos os cantos. A polícia, toda a polícia de 3 policiais está em todos os cantos. A cidade é triangular, né? É, não tem. Se fosse. Não dá pra ser num quarto, senão vai faltar um, né? Desculpa, eu não queria. Harry e eu estamos. Eu sei. Ouça, eu preciso entrar pra ver a tia May. Você pode achar um jeito? Deixa comigo. Muito bem, doutor, Peter, ninguém, doutor Peters. Doutor Peters é foda, não vai, né? Não vai perceber. Disfarçou bem, né? Disfarçou legal. Ah, tem gente que o cara ficou lá fora. Eu conheço esse nome. Tem cara que se disfarça colocando só o óculos. Né? De grau, não é nem de sol, né? Eu comecei a assistir a série da Supergirl, mas eu desanimei. É tenso. Ah, cara. É o mesmo esquema do Super-Homem na parte que eu vou falar. Tipo, ela trabalha com a mulher lá. E aí, tipo assim, aparece como Supergirl a 1 metro da mulher, conversa, vai lá dentro, volta como secretária. A mesma voz, a mesma cara, sabe? Não. Mas num dos episódios, ela. A chefe dela. Tipo, confronta ela. Então, a primeira vez que mostrou, eu pensei assim, a chefe matou, que é ela, né? Aí depois a chefe ficou assim, mas quem é você? Quem é você? É que chega uma hora que ela confronta, aí vem o transmorfo, né? O John Jones. Aí as duas aparecem no mesmo lugar. Eu não estou fazendo isso inteiramente pelo Peter. Meu Deus! Voldemort! Meu Deus, aquele que não deve ser nomeado. Michael Jackson? Não tem nariz direito e é branco. É. Procurado pela polícia. Bom trabalho, gente, coloca esse disco numa capinha, pelo amor de Deus. Meu amor, não tem capinha. Alguém compra em algum lugar? É que o Aranha deixou a capinha dentro do computador. É verdade. É verdade. Eu sei que você falou que o Aranha deixou a capinha dentro da cueca. Registrado em nome de Richard Fisk. Ele tá balançando todo torto, né? Andando bem. Meio esquisito. Olha o Demolidor olhando pro reflexo, né? Engraçado que ele, em casa, ele fica com essa roupa sempre, né? É o único penhoar que ele tem. Isso, brinca bastante. Já zoou tudo mesmo. Que custa, né? Ai, cara, a grande vítima desses dois episódios é o coitado do disquete. Pois é, caramba. Que você erradicou, ambos. Entendes, Mike? Meu filho limpou a sua confusão. Que gentil. É, sim. Devo dizer que me agrada profundamente. Caramba, ele deita na cadeira, né? E é um puta de uma cadeirona essa aí. Pois é. Seu pai? Sabe de uma coisa? Eu sei muito diamante. Sobre o seu passado. Como era o seu pai? Qual será o melhor modo de dizer? Já contamos a origem do Demolidor, vamos contar a origem do Rei do Crime, né? Tem espaço no episódio pra contar. Cabe o Rei do Crime, tem espaço. Quanto a mim, eu estava solitário. Quem será o Rei do Crime? Imagina, não sei. Eu confesso, não faço ideia. Esse cabelo de frango. Meu pai. Caramba, mostra ele suando o tempo todo, né? Pra mostrar que é gordo mesmo. Coitado. William, o que você está fazendo aqui? Tudo. Jogou de cara o menino no carro. Caramba, a infância dele foi nos anos 20, né? 30. É, ou os caras tá meio fora de moda. Por isso que ele perdeu o cabelo. É, não vai dar pra subir, né? Vai. Às vezes sacrifícios têm que ser feitos. Desculpa. Fazendo barra. É. Pode largar agora se quiser, tá? É que os guardas falaram mãos pro alto. Os dois policiais falaram. Não se mexa. Se eu largar, eu vou me mexer logo. Vou ficar aqui. Ele fez a carinha do... Mas não é gordura ali. Aí, aí tá que tá esbelto ainda. Pra... Tá esbelto. Eu tava começando ali, né? É. A crescer do mundo do crime. Ah, bom. Olha lá. Preciso crescer mais de corpo explodido. Wilson Moriarty era o nome. Wilson. Caramba. Descaracterização. Tá tudo errado. É o cabelo de prata. É você. Ninguém acreditava em mim, mas eu sabia que o rei do crime era mesmo meu querido garoto Wilson. Errado. Agora vai mostrar ele acabando com o pai, né? Da mesma forma que mostrou o pai do Murdock lá sendo morto, né? Sim, por isso que a história, a temporada é os pecados dos pais. Eu tô falando da censura, né? Tipo assim, mostra, vai pra cima da pessoa e corta. Ah, tá. Cara, eu tenho um controle remoto pra abrir a porta... Ah, melhor que puxar um livro. É mais estiloso o livro, eu acho. Assim. É difícil acreditar que com todos os riscos que tive como Homem-Aranha, é o Parker quem vai levar o golpe. Se eu ao menos pudesse salvar a mulher que amo. Você já esteve aqui antes. Dessa vez eu vou me assegurar que dê certo. Será só uma questão. É, nesse. É, a Mary Jane começa a perder o ar e fica com frio. Nós teremos que lutar. Pegue. Ó, agora apareceu toda a força policial da redondeza. Das cidades vizinhas. Cidades vizinhas, é, junto, tem três cidades aí unidas. Porém, nós e... Catanduva. Oh, meu Deus. Olha lá, tá com frio pra caramba. Ela tá segurando o pulmão. Ah, eu não tô conseguindo respirar, peraí. Ela se abraça. Caramba, esse tenha do tenha cuidado é muito prolongado, né? Tenha cuidado! Eu já foi. Morreu. Obrigado. Bom trabalho, detetive. Eu não aguento incompetência. Executem o plano de contingência. Assuma tudo aqui. Assuma tudo aqui. É, meu gênio deve ter olhado pro lado e falado assim, é... Assumi, né, eu acho. O que eu faço? Essa não, quem será o demolidor? Tem um todo de vermelho, outro de vermelho com cinto com cinto olho de agamotto. Já sei quem é o impostor. Nada. Aí ele mexe lá, opa, não é. Ele lá ia soltar, né? Fala, nossa, demolidor, o que é isso? Quem que é o atrevido? Aí ele vai falar que é o bastão. Pior que ele falou, já sei quem que é o impostor, levantando a teia, né, olhando a calça. Aí é foda. Lá em cima. É, pior que eles estão na mansão do Doutor Estranho mesmo. Abriu aquela parte superior que tem, sabe, que é tipo uma estrela, pentagrama. Uou. Eu estive aqui quando um bandido chamado Duende Macabro assaltou aqui. Estive aqui quando um bandido chamado Duende Macabro assaltou aqui. É pra reforçar que foi aqui mesmo. É aqui mesmo, é. Tem certeza. Tá ficando no episódio lá, ele não entrou por aí. Ele não sabia onde ele estava. Ele entrou por uma passagem secreta. Você tem mesmo que ser bem atrevido. Você tem que ser bem atrevido. Viu a origem do nome, viu? Imagina se fosse demolidor. Pois é. O que eu fiz que falaria? Imagina se fosse vermelhão. Você é inútil e fraco. Acho que esse é um bom momento pra falar aqui. O que aconteceria se o demolidor fosse dominado pelo simbionte? Ele viraria o Venom. Nossa, Deus. Agora você é. Não, você é. O Demolidor confundiu os bastões. Achou que era dele? Estica, estica, não foi? Será que o bastão dele estica porque o mestre era o Stick? Se fosse Stick, na verdade ele grudasse a teia do aranha do Stick também. Agora nós vamos pra baixo! A única coisa que você. Será que ele é bom em aterrissagem? Essas piadinhas é foda. Será que ele é bom em aterrissagem às cegas? Amarrou ele com macarrão, não vai dar certo. Defeso como uma baleia encalhada. Receio que o rei do crime ainda vai ser o último a ver. O que que ele faz? Aperta a barriga, aqueles né? Aqueles bichos, né? Cara, aqueles bichos que apertam a barriga e faz um barulho. Será que na época venderam algum bonequinho que se apertava a barriga e ele faz... O foda é esse cinto ter suportado, né, a ilusão ali. Se pode ver através dos disfarces, quer dizer que pode ver através do meu. Não. Eu respeito o seu direito de privacidade. Eu sou um grande adepto da Constituição, Capitão América. E da lei. E do dever. Agora vamos lá que eu... Quer dizer, o Matt precisa te defender. Criminoso conhecido como Camaleão, culpados. Essa corte está disposta a mostrar clemência, mas vocês têm que delatar... Se delatar, eles falam assim, clemência, pode entrar, né? E eu tô assim, senhora... Já tá na hora de limpar. Tenho que pedir desculpa pelos problemas que você enfrentou. Eu não tinha percebido que o meu filho estava roubando segredos. É duro acreditar. O carro tá agarrado no chão, né? Nesse pedaço aí. Mas cuidado. Prensado no chão. Vai sair isso soltando faísca. Isso é isso que eu ia falar, que ele tá fazendo, raspando tudo. Cansei de suas atrapalhadas, Smite. As atrapalhadas do Smite. Atrapalhadas do Smite. Podiam ter feito um spin-off, né? Imagina a sessão da tarde. Agora, suspensão de adamante que a limusine tem. Você vê, eles preocuparam em mostrar o negocinho de fechar o porta-retrato atrás. É detalhe, desenho bem detalhado. Eu não quero que o parque pense que eu gosto dele. O que me lembra, Robin? Quem disse que você podia oferecer ao parque o emprego dele de volta? Aquele pateta não consegue focalizar nem que sua. Ninguém tem olho castanho, né, na série. Eu acho que só o Robin ali. Pois é. Foi chamado a Washington numa missão especial para o Departamento de Justiça. Segure o rei do crime por aqui enquanto eu e Murdoch juntamos provas legais suficientes para colocá-lo atrás das grades para sempre. Duas semanas depois ele tá morto, né? O trânsito tá pesado lá embaixo, hein? Caramba, cheio de lanterninha correndo lá. E o pior é que os carros seguem o mesmo padrão. Mas tem cara porque o rei do crime tava lá embaixo. Por isso que tá pesado. Nossa. Um parceiro pra vida toda. É. Aí, Demolidor. Até logo, atrevido. E não se preocupe, que eu vou combater o rei do crime até o fim. A referência, o rei do crime mostrou a lua, né? Temático, né? Eu achei que ia terminar o episódio depois dessa declaração dos dois aí. Ia começar a tocar aquela música da Beyoncé, né? Terminou o Tweepcast. Ah, não, pera. Cast. Eu achei que ia começar a tocar Duran Duran. Ah, assim. Qual é a música de encerramento do Tweepcast? Ah, sim, tá, agora que eu entendi. Pode dividir esse Tweep View em dois e colocar metade num site e metade no outro. Bom, então, algum comentário? Ou fechando, a gente falou pra caramba, né? Eu não gostei da roupa do Demolidor. Não gostou? Não, por causa. Eles exageraram muito. Você queria, amarela e preta lá? É que fica preto o tempo todo, né? Detalhes vermelhos da roupa, né? É, tem que mostrar que o personagem é sombrio, urbano. Totalmente. Bom, então, ficamos por aqui, né? No Aracnofan aqui, quarta-feira agora, temos Tweep View Classic. E na outra semana, Tweep View. E no Cozinha do Inferno, em algum momento do ano, nós voltaremos com os últimos. Peraí, não é... Quarta-feira agora tem o Tweep View, na outra semana o Tweep View, como que é? É, quarta agora tem Tweep View Classic. E na outra semana o Tweep View? E na outra sexta, né? É, do jeito que eu falei, ficou confuso, né? Quarta que vem tem Tweep View Classic. E na sexta feira que vem, tem outro Tweep View, né? E no Cozinha do Inferno, assim que a gente conseguir, a gente volta com os últimos Arácio, que é... Vocês vão ver. Fiquem de olho. Exatamente. Já gravamos dois. Então é só editar e publicar. É, que o último... Era o último mesmo. Um dia ia acertar. Onde cancelaram o Demolidor? O próximo vai ser a primeira Arácio. É, isso mesmo. Bom, então é isso. Obrigado a todos. E desculpa, Moni. Fica pra próxima. Até mais. Falou. Hashtag perdeu, Moni. Deixa eu fazer o Moni, então. Abraço.